Meninas, garotas, molecas, tirem sua coroa. Minha moleca sapeca, levada, serena, brincadeira de roda que rouba a cena. Dona do mundo, marota, grandona, pequena, sonha baixinho, sorrindo, resolve os problemas. Marrenta, bobo e chata, ela é alegre, perdida, é dispersa, é ouro e prato quando se trata da vida. Cuidadosa, que brosa, ó minha querida, o mundo é nosso, então eu posso a dançar concedida. Fecha a cara e amassa, fofoca, briga, desbanca qualquer mulher, é minha preferida. Sereno desce do céu, vai cair como luva, o convite é perfeito, vai nós dançar na chuva. De noite ela é pop, ela é rock, ela é roll, ela é batida, ela é balada, ela é levada, ela é flow. É meia calça rasgada, outro drink e eu vou. O beat gringo e eu gingo como se fosse show. Ô linda, te dou o céu, vai, me deixa ser seu réu. E vamos navegar num barquinho de papel. Nananá, chega pra cá, moleca. Nananá, chega pra cá, moleca. Ela é ida determinada, ela é saída, não solta. Ela é focada nos projetos, ela é sorriso na volta. Complicada, resolvi na fina largada. Maloca é presente que veio do céu. Mantive e toca, causa saudade, me implora, ignora um beijo. Deseja a mesma vontade de tarde quando te vejo. De canto, calada, quieta, pensativa e viva. Se mata, se acaba pelos risos da vida. É ligeira ao ponto de dizer que tá me perdida. Só que bate na saia, saudana, querida, demandada. Asfalta os olhos que a cobiça. Ela entende, mas ataca com as fãs atrevida. No lençol ela é rima, lá domina a cama. O espaço é dela, ela tem o que me chama. Pra uma dança a dois, que me deixa voado. E numa dose de curva, me mantém inspirado. Linda, te dou o céu, vai, me deixa ser seu réu. E vamos navegar num barquinho de papel. Nananá, chega pra cá, moleca. Nananá, chega pra cá, moleca. Lado de lado, tamanco e a sandália de salto. Preferi o meu skate, foi rolê no asfalto. Alto, seu pezinho de princesa, que beleza, calçado. Num boot masculino e uma barreta embaçado. Mas de noite ela se arruma antes de ir pra um show. Na hora de se maquiar ela merece slow. E babando todo beça a beleza que vem. Ajeita o queixo no lugar, enxuga a barba, neném. Ela dança como se o mundo fosse acabar. Me aproximo da donzela pra ninguém não tentar. Até eu demorar a entender o que me fez acertar. Na mega acumulada, mesmo sem nunca jogar. Agora vamos embora, é três tocando. O DJ só toma foda, ela pede mais um pouquinho. Não nego, né, se ela usa aquele sorrisinho. Eu sei que mais tarde tem recompensa pro neguinho. Linda, te dou o céu, tá? Me deixa ser seu réu. E vamos navegar num barquinho de papel. Nananá, chega pra cá, moleca. Nananá, chega pra cá, moleca. Ô linda, te dou o céu, vai, me deixa ser seu réu. E vamos navegar num barquinho de papel. Nananá, chega pra cá, foda, moleca. Parceiro. Todas. Tá catando todas as minhas camisas, tá rasgando tudo, tá foda.